Graça e paz, igreja. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui. Nós que fomos abençoados por Deus na viagem para Israel, para poder compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus falou para a gente naquele lugar. Realmente, para nós, para mim, para o Armando particularmente, termos ido para lá já foi um milagre. Deus operou na nossa vida para que nós pudéssemos ir. E realmente estar ali, receber do Senhor naquele lugar é algo maravilhoso, é algo assim, extraordinário, que realmente cada pessoa que pisa naquela terra, que tem uma experiência com o Senhor naquele lugar, não tem como voltar da mesma maneira que foi. Nós somos profundamente impactados pelo Senhor quando nós nos dirigimos para aquele lugar. A presença do Senhor ali, ela é muito forte. E diante de tudo que nós vivemos, cada experiência, cada lugar, diante das ministrações que nós recebemos, o Senhor sempre fala muito no nosso coração. E mesmo quando não há ninguém falando, no silêncio, diante de uma árvore, diante de qualquer coisa que você está ali, na tua frente o Senhor está falando com você. O tempo todo, assim, é um intensivo de Deus na nossa vida, essa viagem, porque a gente volta realmente muito transformado, impactado mesmo. E eu costumo pensar que é como se a gente fosse para aquele lugar e Deus nos dá, assim, muitas sementes. E quando a gente chega aqui, parece que cada semente começa a brotar, porque tem coisas que nós não víamos quando nós estávamos lá. E, de repente, o Senhor traz à nossa mente, o Senhor traz ao nosso coração. A gente não lê, não consegue mais ler a Bíblia da mesma maneira que a gente lia antes. A gente lê a Bíblia e nós nos reportamos àquele lugar. A palavra de Deus, ela se torna assim, ainda mais viva do que ela já era nas nossas vidas. E algo que assim, me impactou. Muitos lugares me impactaram, é até difícil escolher um lugar, uma coisa só. Mas algo que me impactou muito foi o templo, ou seja, o Muro das Lamentações, hoje conhecido como Muro Ocidental. E esse muro, quando eu fui ali, eu até pensei assim, era um lugar que eu não esperava muito. Eu pensei que não fosse receber muito de Deus ali, eu até fui de uma maneira pensando muito que eles são apenas religiosos, que estão ali, mas o Senhor falou demais no meu coração quando eu estive diante desse muro. Quando eu estive ali, eu saí dali envergonhada, porque realmente eu vi um mover de Deus na vida daqueles judeus. E ali eu pude ver, né, que os judeus, a reverência que eles têm por Deus é algo assim muito grande, é algo que eles realmente reconhecem a soberania do Senhor na vida deles em todo tempo. Em todo tempo, em todo lugar, a gente sente isso, a gente vê, quando a gente olha para eles, a gente recebe isso. Eles têm um temor a Deus de uma maneira também muito grande. Eles honram o Senhor, eles ensinam os seus filhos a honrarem o Senhor. Nós vimos ali, quando nós fomos, era horário do almoço, mais ou menos, e estava um sol muito forte. Mas, mesmo assim, eles estão ali constantemente, eles levam os filhos, eles levam as crianças, e eles ensinam os filhos a estarem ali temendo a Deus. Ensinam o zelo que essas crianças têm que ter no seu coração por Deus. E isso foi algo assim, muito forte. Também vi a dependência que eles têm de Deus. Eles, em todo tempo, eles reconhecem que os milagres que acontecem naquela terra acontecem porque eles hoje são dependentes de Deus. Eles sabem que não é pela força do seu braço, não é porque eles têm o melhor exército, mas é porque o Deus de Israel é o Deus que opera milagres e maravilhas na vida de todos ali, na vida daquela nação. Aquela nação, realmente, nós vimos a dependência que eles têm de Deus. E eu queria que juntos nós lêssemos lá em 1 Coríntios 6:19, só esse versículo.